Senhor. E muitos esfriou o amor, a humanidade não anda cambaleia, como bêbado jogado nas valetas. Sem Deus o povo perece, a paz se distancia, a violência cresce, sangue escorre, vira e mexe minha prece. Senhor, me revele, na humilde Deus servo CL. Que tempos são esses? Petróleo, armamento, a guerra de interesses. Sinais do fim, é assim, Cristo ou Barrabás? É sua cara, a guerra ou a paz? Vem sem medo, foi por você a cruz. Tem a vida pelo nome de Jesus. Ele reina, resplandece a glória do céu. Você diz Deus no coração, tá de chapéu. Deus não habita na maldade, na ira, na contenda, nos frutos da carne, na fumaça do cigarro, da erva, do crack. Conheça a verdade e a verdade te libertará do jeito que você tá. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar. Um novo título, escrevo uma nova história. Se de pé, tô aqui, Deus teve misericórdia. Sigo com fé, sou soldado, sou guerreiro. Filho do rei, das promessas sou herdeiro. Então, quem vem pra somar, então vamos que vamos. A oração também é pela salvação dos meus manos, que pra cima e pra baixo vivem outrora, no mesmo rolê, pelo mundo ou afora. Função, loucura, todo mundo uma viagem. Salve, salve, rapá, pela ordem de passagem. Deus não faz acepção, roda interior, o seu coração, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, sem exceção. Venha todos e converta. Ele vive, continua transformando vidas, quebra os grilhões das famílias destruídas, que antes viviam debaixo de maldição. Hoje libertas, glorificam pelas bênçãos. Se lágrimas molha o teu rosto, se fria a sarjeta, escuro é o poço. Quem não vem no amor, vem pela dor. Há oportunidades que não voltam nunca mais. Se tá de pé, tem chance, reconhece o príncipe da paz. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar. Não tropeça, irmão, a vida é uma só. Não há ressurreição, vou dar pro pó. Antesala, submetido ao seu julgamento. A glória, o ranger de dente, o tormento. Aqui se começa, destino que nada. Quem faz é você, não espera, só faz acontecer. Pra ser um vencedor, várias promessas tem na palavra do Senhor. Não vem quem não quer, salve-se quem puder. Não fique beijando o pé, o desgraçado Lucifer. Ainda dá tempo antes do arrebatamento, o fim do seu tormento. Vem pra Jesus, esse é seu momento. Deixa o caminho incerto, invisível, encoberto com esmero severo, jogo aberto. Confia em Deus e faz o que é certo. Impetuosa tempestade sempre tem, mas se Jesus tá no barco, nego, tudo vai bem. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a. E quem perdê-la por amor a Cristo, achá-la a. A solução pro cara que tá no crime, a solução pro cara que tá na droga, a solução desse país, dessa sociedade, é Jesus, é só Jesus. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Seja onde for, não importa o lugar. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Ele reina e virá te buscar.